Ah, você estava com saudades? Nós também. Por isso, estamos de volta. Se tu não gosta, tua amiga gosta. DJ Gabriel Tira, vem me encarar. Gabriel Tira, o único e o original. O resto só quer ser igual.